Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos retomar o assunto do Kant, que ainda deve nos ocupar durante algumas semanas, pela sua extraordinária importância para a compreensão da situação do mundo moderno. E eu vou começar por fazer uma espécie de um retrospecto do que nós dissemos nas outras aulas, em seguida anunciar o programa do que vamos fazer em seguida. Nós vimos que o Kant não é somente um filósofo acadêmico dedicado a questões técnicas, mas é efetivamente, vamos dizer, o ideólogo de um movimento político de longuíssimo alcance, que com certeza não se identificava com nenhum partido político ali do momento, mas que pretende orientar o curso das coisas na história europeia, de modo a chegar a um certo estado de coisas que ele tomava como ideal. Esse estado de coisas tem algo a ver, certamente, com a democracia moderna, mas com algumas peculiaridades, especialmente no aspecto religioso. E não se esqueçam que, quando ele traça o programa do iluminismo, ele declara que esse programa tem como foco central a religião. Então, a concepção que o Kant tem da religião nesse mundo futuro em primeiro lugar, a religião é uma obrigação para o ser humano, porque é um imperativo categórico. A nossa própria nobreza da nossa situação, do nosso estatuto, certo, em comparação com os animais, depende, segundo ele, da crença em Deus. E essa crença em Deus, vista na sua perspectiva cristã consagrada, porém, essa religião, em primeiro lugar, não pode ter um clero que se intitule o portador de uma verdade revelada e imutável, o que já é, vamos dizer, eliminar a possibilidade da igreja, assim, de cara, porque ali no próprio Evangelho, você vê, o próprio Cristo diz: o céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então, a ideia de uma doutrina fixa é essencial para todo cristianismo, tanto na sua versão católica, quanto na sua versão ortodoxa, quanto na sua versão protestante. Claro que a simples divisão da igreja nesses três ramos diz respeito à interpretação que se faz do texto sagrado, mas a doutrina que está ali fixada nos evangelhos, essa não pode ser mudada de jeito nenhum e tem que ser retransmitida de geração em geração de maneira imutável. Como Kant diz que isto é não apenas maligno, mas é criminoso, então é claro que a existência de um clero assim concebido se torna inviável, e portanto se torna inviável a própria igreja. Então teríamos, evidentemente, um novo tipo de cristianismo diluído em mil e uma escolas filosóficas, interpretações diferentes, e no qual os próprios membros do clero são, de algum modo, convidados a contestar o conteúdo da doutrina da igreja, que é exatamente o que acontece hoje em dia. Esta é a situação que nós temos hoje, né? Quando se você analisa, por exemplo, o que aconteceu com o Leonardo Boff, isso, que aderiu a essa teologia da libertação do padre Gutierrez e publicou uma série de livros dando uma interpretação marxista ao evangelho, ou seja, incorrendo num delito que teoricamente, ou pelo texto da lei, deveria implicar uma excomunhão imediata, ele foi simplesmente solicitado a manter um silêncio obsequioso durante algum tempo e depois voltou a escrever normalmente. Quer dizer, o fato de que a própria igreja tenha aceitado que o indivíduo tivesse essa conduta mostra que já estamos num estado kantiano. Quer dizer, enquanto membro do clero, ele é obrigado a repetir uma série de doutrinas, mas enquanto intelectual, ele pode falar o que ele quiser, pode falar contra a própria doutrina, não há nenhum problema. Isso é exatamente a situação que o Kant descreve como situação ideal, com, vamos dizer, o agravante de que, enquanto sacerdote, o cidadão fala só para um reduzido círculo de fiéis, mas enquanto intelectual ele fala para o público letrado em geral. Então, você pode pregar a sua religião imutável num pequeno círculo, mas quando você se dirigir ao público letrado de maneira geral, você pode falar contra a sua religião. Você não só pode, mas você é, de certo modo, convidado a fazer isso, porque é o programa do iluminismo, quer dizer, ouse saber, pense com sua própria cabeça, etc, etc. Então, é claro que isso inviabiliza totalmente a existência da igreja, né? E é quase impossível que o Kant não percebesse essa consequência, de que ele, portanto, a desejasse. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão uma infinidade de páginas maçônicas que colocam Kant nas nuvens, né? E que alegam uma influência maçônica nas ideias dele, uma influência das ideias dele na maçonaria. Não se sabe se ele foi membro ou não da maçonaria, né? A maçonaria esteve muito próxima de outros pensadores da época. Por exemplo, Hegel foi financiado pela maçonaria para escrever certas coisas, embora não fosse membro, né? E o Fichte fez, que também não se sabe se foi membro ou não, fez uma apologia da maçonaria, publicou um livro chamado Filosofia da Maçonaria, que é uma obra apologética. Então, não se trata aqui de repetir o vulgar propaganda antimaçônica de sempre, mas apenas de assinalar que a maçonaria, de algum modo, ela está associada a este imenso movimento da chamada laicização. Ela é uma promotora desse movimento, e que é natural a aproximação dela com filósofos que estão metidos no mesmo processo, tá certo? Entre os quais, evidentemente, o Kant. Se temos então essa ideia do mundo ideal que o Kant estava planejando para os próximos séculos, e cuja visão que ele tem é bastante complexa e sutil, não é nem um pouco dogmática, nem esquemática, ao contrário, ele tem plena ideia da complexidade da coisa, das dificuldades, e ele diz que nem mesmo sabemos se isto é possível, se chegaremos a isto ou não, mas de qualquer modo, isso ele enfatiza, é nossa obrigação lutar para que este novo mundo se realize. Existe uma associação muito íntima entre essa concepção do Estado futuro e a concepção antropológica do Kant, que é a concepção que ele tem da natureza humana, onde ele diz que a grande e na verdade, única diferença que existe entre o ser humano e os animais é a perfectibilidade do ser humano, ou seja, os animais vivem programados por um instinto que não vai mudar, então geração após geração eles vão fazer exatamente as mesmas coisas. Ao passo que o homem pode se aperfeiçoar e evoluir conscientemente. Quando você vai ver o que ele entende por evolução consciente, é exatamente a evolução em direção a um estado de coisas final que ele apresenta como, vamos dizer, a ordem legal perfeita, a qual teria de ser, segundo ele mesmo, de escala mundial, porque do mesmo modo que a ordem político-jurídica deve articular as relações entre as pessoas, ela não pode fazer isso se ela não articular também as relações entre os Estados. Portanto, é um Estado, vamos dizer, um Estado mundial definido por uma certa ordem jurídica, não é certo? No qual a religião ocupa um lugar dentro desta ordem e é um lugar evidentemente subordinado e limitado às exigências do iluminismo. Então é a situação que nós realmente vivemos hoje. Todo este período moderno, quando as pessoas enfocam isso, é quase inevitável, vamos dizer que em 80% dos autores isso acontece, que o indivíduo já parta de uma situação de gratidão ao mundo moderno. Ele diz, olha, graças a esses gigantes do Renascimento, nós temos hoje a técnica, temos a democracia, temos a ordem jurídica, temos mais isso, mais aquilo, e essa é a situação que nós vivemos. Então, já parte de uma descrição do estado de coisas que subentende certos valores, subentende uma interpretação da história dos 4 ou 5 últimos séculos. E essa interpretação, como ela é a base de tudo que eles vão dizer em seguida, ela por si mesma não precisa ser discutida. Eu, por exemplo, acabo de ouvir as conferências do Luc Ferry sobre o Kant. O Lockefeller é um grande especialista em Kant, ele conhece o Kant de trás para diante e é um excelente expositor de algum modo, mas ele de cara ele já entra neste ponto. E a filosofia do Kant ela aparece como a culminação, né, de um processo maravilhoso que nos libertou da ideia grega da ordem cósmica e nos libertou do cristianismo e mais isso e mais aquilo, e graças a isso nós temos este maravilhoso mundo moderno, né, que onde, todos os horrores do século XX também façam parte do mundo moderno. É uma coisa que parece, um detalhe que parece desprezível. Quer dizer, o século XX não foi o século da democracia, foi o século do nazismo, do comunismo, da Revolução Chinesa e tudo mais. E aí existe uma confusão, vamos dizer, entre fato e valor. Quer dizer, se você tomar, vamos dizer, o mundo moderno como um conjunto de fatos históricos, tá certo? Então você verá que o predomínio, vamos dizer, das liberdades, da ordem democrática, até é muito relativo e ele de fato é minoritário. Nós temos esses benefícios numa área pequeniníssima do planeta, quer dizer, uma parte da Europa Ocidental, uma parte das Américas, tá certo? E no resto você só vê revoluções, ditaduras, guerras, etc, etc, o tempo todo. Mas, se você define o mundo moderno em função do valor que ele representa, então você, naturalmente, todos os fatos que não têm nada a ver com esse valor ou que o desmentem são afastados e você fica com a impressão de que a humanidade vive num outro estágio, né, marcado pela democracia, pela liberdade, pela ciência, etc., a humanidade inteira e não somente uma parte dela. Então, este quadro é puramente ideológico e ele orienta uma grande parcela das interpretações que faz da história filosófica desse período. E é claro que isto, embora pareça bastante razoável para um estudante universitário que acaba de chegar na universidade, que está vivenciando pessoalmente um dos benefícios do mundo moderno, que é a instrução dada à massa popular, então para ele tudo isso parece verossímil. Só que quando você vai examinar a coisa do ponto de vista histórico mesmo, com olhos de historiador, você vê que todos desses pressupostos todos, nenhum foi provado, nenhum foi examinado em profundidade. E evidentemente nós não podemos aceitar isto com uma credulidade boboca. Nós temos que examinar para ver se as coisas foram realmente assim. Por exemplo, eu até hoje não vi a mais mínima prova de que o desenvolvimento da tecnologia moderna deva o que quer que seja à filosofia moderna. Eu nunca vi nenhuma prova disso. Digo mais, o desenvolvimento da tecnologia ele é diferente do desenvolvimento da ciência. Ele tem a sua dinâmica própria, tá certo? E, em geral, as invenções tecnológicas se anteciparam às descobertas científicas. Muitas descobertas foram feitas raciocinando sobre inventos que já existiam, tá certo? Então, por outro lado, quando você vê esse desenvolvimento extraordinário da tecnologia, já tinha começado na Idade Média, sobretudo entre os monges. E quando você vai ver a contribuição das ordens monásticas para o desenvolvimento da tecnologia, é uma coisa monstruosa. Inclusive no Brasil, se você estudar, por exemplo, a vida desse padre Landel de Moura, eu acho que ele inventou 80% das coisas que inventaram no Brasil, foi o padre Landel de Moura que inventou. Então, a articulação da história da tecnologia com a história da ciência e com a história da filosofia está muito mal feita. Mas, se aquilo que nos orienta no estudo que nós estamos fazendo é uma síntese confusa, na qual você vê tudo misturado, quer dizer, você vê assim, aparece a Capela Sistina, René Descartes, o telescópio e as grandes navegações, tudo misturado, então você tem a impressão, vamos dizer, de uma transição mundial que causou tudo e no qual, vamos dizer, as mesmas causas que determinaram o curso das ideias na história da filosofia produziram também os inventos tecnológicos e também a democracia, etc, etc. Também Vamos dizer, também é altamente duvidoso que essa visão popular consagrada da história daquele período corresponda aos fatos, porque cada vez que se pesquisa se descobre cada vez mais os elementos esotéricos e ocultistas que desencadearam todo este processo, e também uma disputa de poder que havia por trás de tudo isso. Nós temos que investigar tudo isso. Hoje em dia, o pessoal já faz algumas décadas que os historiadores já estão escavando isso aí. De modo que nós nos perguntamos assim, por que, por exemplo, a biografia de Isaac Newton foi tão escondida durante 3 séculos? Né? Quer dizer, o homem que passa a vida escrevendo tratados teológicos e tratados de ocultismo e tratados de alquimia, ele aparece, vamos dizer, como uma espécie de cientista do século XIX, quer dizer, aparece como um cientista materialista, com uma concepção inteiramente moderna, totalmente desligada de qualquer pressuposto religioso, teológico, etc., quando, na verdade, ele não era nada disso. Por que que isso aconteceu? Isso é um fenômeno muitíssimo estranho. Né? Quando você vê uma ocultação persistente e repetida de algum fato, então certamente algum interesse houve por trás disso. Não pode ser uma simples coincidência. Você vê que praticamente quando o Newton morre, a biografia oficial dele, já recortadinha e bonitinha, ela estava pronta. Eu suponho que houve alguma discussão dentro da Royal Society, que tinha sido fundada por Elias Ashmole mais ou menos na mesma época. Elias Ashmole era ele próprio um maçom e um alquimista, e deve ter havido alguma discussão lá, e chegaram à conclusão que no confronto com a Igreja seria melhor colocar contra a Igreja não uma crença gnóstica, tá certo? Mas uma versão higienizada da ciência moderna. Então, falar, não vamos mais falar desta parte, vamos nos ater à discussão científica, que isso nos dará mais autoridade. Deve ter havido alguma coisa desse tipo, porque quando uma conduta uniforme se impõe a gerações e gerações de pessoas durante algum tempo, é impossível que isso tenha surgido de um mero acúmulo de coincidência. Alguém deve ter tomado a decisão e mantido a decisão ao longo do tempo. Quando nós vemos a história das organizações esotéricas que continuaram agindo no mundo e tendo um poder cada vez maior na Europa e nos Estados Unidos, ao passo de, por exemplo, você pode praticamente definir os Estados Unidos como uma república maçônica, como eu defini no Jardim das Aflições. Quando você vê tudo isso, aí que surge aquele problema que eu tratei em apostilas antigas, de quem é o sujeito da história, o que é a ação histórica. Né? E a base que eu usei para investigar isso é o seguinte: você só pode falar que existe uma ação na história, uma ação histórica, quando essa ação se prolonga para além do prazo da duração do indivíduo. Tudo aquilo que morre com ele não entra na história. Né? A ação tem que se propagar. Por exemplo, quando você vê o Império Napoleônico, bom, o Código Civil Napoleônico está, de certo modo, ele está em vigor até agora. Uma parte da distribuição dos estados que Napoleão fez continua lá. Então, isso tudo tem efeito histórico, porque Napoleão morreu, mas suas ações se prolongam. Do mesmo modo que, por exemplo, as ações de Lenin, elas se prolongam até agora. Você tem aí um movimento comunista que existe ainda, depois da morte de Lenin. Então, bom, esse sujeito, ele realmente foi um agente histórico, porque as suas ações o transcendem, de algum modo. Então, partindo disso, nós vemos que uma segunda condição para haver a ação histórica é a continuidade dos agentes. Então, já não podem ser agentes individuais apenas. É necessário que as ações de um indivíduo se articulem com ações de outras que visam a consolidar no tempo, né, a linha de ação adotada por aquele primeiro, de modo que os efeitos continuem se produzindo de maneira mais ou menos uniforme. Isso quer dizer que, quando você lê um título como, por exemplo, História do Brasil ou História dos Estados Unidos, eu digo, bom, o Brasil é um agente histórico? O Brasil como nação? Fala, claro que não. Mas, então, para ser um agente histórico, é necessário que haja, vamos dizer, um plano de ação, uma ação coerente durante algum tempo. Um país inteiro não pode ter isso de maneira alguma. Você não vai dizer que 200 milhões de pessoas se reuniram e chegaram à conclusão, falaram, vamos seguir esse curso de ação pelos próximos séculos para alcançar tal qual resultado. Nenhum país fez isso. Então, dentro do país existem grupos, facções, organizações, etc., que esses sim são agentes históricos e que, na verdade, duram mais do que o país. Se você pensar assim, por exemplo, mencionei a maçonaria. Falar a maçonaria já existia antes de existir os Estados Unidos, e se acabar os Estados Unidos amanhã ou depois, a maçonaria continuará. Assim como, por exemplo, a Igreja Católica existia antes de aparecer, né, os impérios católicos da Idade Média, o grande império, né, romano-germânico. Ela existia antes do Sacro Império Romano-Germânico e continua a existir depois dele. Então, ela é o agente histórico e não o império. Estão entendendo? Estão acompanhando esse raciocínio? Então, esse estudo da ação humana e das condições da ação humana é uma coisa absolutamente essencial para, né, a história. Isso é o que o Ludwig von Mises chamava praxeologia, quer dizer, o estudo da praxis, o estudo da ação, né? E o próprio Karl Marx, embora ele use muito a palavra praxis, ele só entende a praxis sob o aspecto do movimento revolucionário, e ele não tem uma teoria praxeológica geral, sem a qual a própria interpretação que ele faz da luta de classe tal fica meio capenga. Então, e quando nós estudamos a história com base nessas exigências metodológicas, por assim dizer, então nós vemos que toda a história desse período está muito mal contada, que tem que começar tudo de novo. Nós não sabemos de fato quem fez o quê e por que que as coisas aconteceram, e sobretudo não sabemos como as crenças populares se tornaram dominantes, como elas se tornaram dominantes e quem as impôs. Dá a impressão que foi tudo um processo espontâneo, né? E que as nossas crenças usuais transmitem simplesmente os fatos do século passado. Mas isso não é assim de maneira alguma. Por exemplo, o simples fato de que, embora as pessoas estejam estudando Kant, desde que ele publicou A Crítica da Razão Pura, em 1781, e até hoje, um estudo como este que eu estou propondo nunca foi feito. Quer dizer, o homem tem um projeto de mundo, e em seguida ele desenvolve vários estudos teóricos sobre este ponto, aquele ponto. E dá a impressão assim que o projeto de mundo é um mero acréscimo, um mero apêndice da obra filosófica. Eu digo, mas está na cara que é o contrário, né? Se o sujeito tem um projeto geral para o universo, assim, para a humanidade, e ao lado disso ele trata de certas questões de gnoseologia, de ética, de moral, etc, etc, é claro que estes estudos estão subordinados ao projeto geral e não ao contrário. É diferente do caso de um filósofo, né, que tenha passado sua vida inteira tratando só de questões técnicas de filosofia e que no fim da vida às vezes dá um palpite sobre a história, como foi o caso de Edmund Husserl. Edmund Husserl, você não encontra um escrito político dele, um escrito sobre a situação histórica, nada, nada, nada, nada, até que ele chega aos 70 anos de idade, ele faz aquelas conferências sobre a crise das ciências europeias, onde ele esboça uma interpretação do estado de coisas. Então, aí você pode dizer que essa concepção histórico-política, ela é apenas um apêndice, um complemento da obra da vida do cara. Mas o Kant não. Estes ideais políticos dele, ele os formula ainda bastante jovens e permanece fiel a eles até o fim da sua vida, tá certo? E algumas dessas ideias ele aperfeiçoa no fim da vida, ele dá mais detalhes, mas sem mudar no essencial. Quer dizer, o programa iluminista a que ele adere, nós temos um documento, talvez tenha aderido antes, mas o primeiro documento é aos 30 e poucos anos, ao que ele adere aos 30 e poucos anos, permanece imutável ao longo de todas as mudanças da sua filosofia. Você vê que no lado técnico-filosófico ele mudou de ideia muitas vezes. Mudou de ideia tantas vezes que às vezes a pessoa não sabe o que ele está querendo dizer, porque ele diz sim aqui e não, não ali. E as interpretações do Kant são um bicho de sete cabeças. Desde o dia seguinte da publicação da Crítica da Razão Pura, né, ninguém sabia exatamente o que o cara queria dizer, só sabia que aquilo era importante. E Daqui a pouco nós vamos voltar a este assunto. E ao longo de todo esse período, 200 anos, né, ninguém lembrou de fazer isso, subordinar a filosofia dele ao projeto de mundo que ele tinha, que me parece a coisa óbvia. Então, você vê aqui, só por este fato, você vê que a nossa ignorância dos séculos passados é enorme, enorme. E a ignorância, muitas vezes, vamos dizer, a falta de conhecimento é suprida, por quê? Por símbolos e sínteses confusas que fazem para nós, vamos dizer, às vezes, de um conhecimento. Quer dizer, você tem uma história da carochinha na cabeça, mas aquela história para você é real. Né? É claro que essa história pode ser contestada desde o ponto de vista daqueles que foram vencidos no processo. A história de dizer que a história dos vencedores, não é. Muitas vezes é o vencido que usa a história como um instrumento de vingança e até pode virar o jogo através do uso da história, como aconteceu no próprio Brasil. O Brasil é o exemplo característico. Você quer dizer que é um sujeito inculto e pomposo, é ele repetir esta frase: a história dos vencedores. Eu acho que, eu não lembro exatamente quem foi que disse isto, qual foi o historiador que disse isso, um historiador do século XIX. A pessoa repete assim, achando que está dizendo uma coisa muito profunda. Eu digo, bom, às vezes quem escreve a história é o vencedor e às vezes é o perdedor. No Brasil ficou claro, a partir de 1964, quando houve onde a grande derrota da esquerda pelo movimento civil-militar de 64, o pessoal comunista imediatamente monopolizou a narrativa histórica e a usou como instrumento político contra o estado de coisa e acabou ganhando. Então, como é que é a história dos vencedores? A história é um instrumento que pode ser usado ou para consolidar uma vitória obtida ou para revertê-la. Era um instrumento político como qualquer outro. Então, não existe essa norma de ser o vencedor ou o perdedor que faz a história. Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é os dois. Também não deixa de ser característico, ainda do caso brasileiro, que, uma revisão da história oficial consagrada do regime militar, mas só tenha começado agora, quando o pessoal que era adepto dos militares, ou que tinha alguma simpatia por ele, foi totalmente derrotado e esmagado embaixo da bota esquerdista. Então agora eles começam a querer escrever a história. Então, de novo, pela segunda vez, são os perdedores que estão tentando fazer a história. Então, qualquer que seja o caso, você sabe que toda concepção geral da evolução histórica que se consolida popularmente, ela nunca tem base na história propriamente dita. Ela é feita, então, de sínteses confusas, obtidas por uma espécie de mescla de imagens. Né? Essas imagens, às vezes, não têm nada a ver uma com a outra, mas, como aparecem todas juntas, dá uma ilusão de unidade. Então, por exemplo, essa coisa que eu mencionei, qual é a relação exata da história da tecnologia com a história da ciência e com a história da filosofia? Com a história da filosofia, eu garanto a vocês, não tem praticamente relação nenhuma. Eu duvido que algum sujeito, por exemplo, para inventar um palito de fósforo, ele tenha tido que estudar René Descartes ou Francis Bacon. Ninguém faz isso. Em geral, o pessoal que vai para o lado da tecnologia tem um interesse filosófico muito reduzido. Também existem dois livros volumosos que foram escritos recentemente, é uma obra coletiva, sobre a obra científica dos jesuítas. E você vê que não tem nenhuma organização no mundo que tenha contribuído para o avanço da ciência e da tecnologia como os jesuítas. Então, é aí que parece que a imagem que se tem da história é realmente capenga. Ninguém traçou isso direito, não se sabe exatamente o que aconteceu. Agora, o que eu sei é o seguinte, é que você filosofar desde uma visão consagrada da história, como faz, por exemplo, o Luc Ferry nessas conferências, que no mais são muito boas, né, do ponto de vista técnico são maravilhosas, é você se arriscar certamente a interpretar tudo às avessas. Então, no caso do Kant, por exemplo, você lerá em muitos manuais escritos pelo menos, vamos dizer, até uns 20 anos atrás, você verá esta afirmação repetida. O Kant demonstrou a inviabilidade da metafísica. Eu digo, mas a metafísica continua existindo como se nada tivesse acontecido. Então, obras de metafísica continuam saindo todo momento. Né? E, sobretudo, quando você vai ver como foi que Kant tornou inviável a metafísica, a operação bélica que ele move contra a metafísica é tão fraca, tão frágil, tão furada, que eu acho incrível que alguém tenha levado isso a sério por mais de meia hora. Né? Por exemplo, a ideia que ele tem de que o conhecimento humano, o processo do conhecimento, se divide em matéria e forma, uma ideia que ele tomou de Aristóteles. Mas como que ele interpreta matéria e forma? Ele diz, a matéria do conhecimento é dada pelos objetos e a forma é dada pela nossa mente. Né? Eu digo, bom, mas ao mesmo tempo ele reconhece que esta mente, esta espontaneidade da mente, não poderia entrar em ação sem algum estímulo, sem algum agente exterior que a provocasse. Então você tem que receber um dado do mundo exterior e você coloca a forma nesse dado. E, bom, mas espera aí, mas este dado que vem do exterior, ele vem de maneira totalmente informe, não é possível? Porque se os objetos não tivessem nenhuma forma em si mesmos, os estímulos que recebemos deles seriam totalmente homogêneos, e você não distinguiria, digamos, sei lá, um elefante de um charuto, tá certo? Nem um prato de comida de um edifício. Então não é possível. Alguma forma esses objetos têm que ter. Não é isso? E quando o Kant diz, nós vemos tudo através do nosso esquema de percepção. Tá certo? Portanto, nós não recebemos os objetos tal como eles são em si mesmos, mas amoldados à nossa estrutura de percepção. Então, a estrutura de percepção é aquela que dá aos objetos a forma pela qual nós os percebemos. Isso quer dizer, por exemplo, eu estou vendo este objeto, mas não estou vendo tal como eles são em si mesmos, e sim só aquilo que a minha estrutura de percepção permite. Eu digo, bom, dizer isso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa de dizer, você não enxerga as coisas diretamente, você só enxerga através dos seus próprios olhos e através do seu próprio cérebro. Então, ó, quem é que não sabe? Tá certo? Porém, a ênfase que Kant dá é que o nosso entendimento é a força ativa organizadora do universo exterior. Tá certo? Agora, vejamos se isto é possível. Né? De para que um objeto apareça aos meus olhos, de acordo com a filtragem ou a moldagem que o meu cérebro, a minha estrutura de percepção faz dela, é necessário que ele em si mesmo tenha a capacidade de fazer isto. Ou seja, o objeto me transmite, né, algo que é captado pela minha estrutura de percepção. Se não fosse captado, eu não perceberia nada. Como, por exemplo, a gente não percebe certos sons que um cachorro percebe, né? Não é isso? Então, ou a coisa está amoldada, ou a coisa pode ser amoldada à minha estrutura de percepção, porque ela se comunica com ela, e, portanto, o objeto tem em si mesmo a propriedade de passar para mim esta impressão, onde é amoldável à minha estrutura de percepção, ou ele não tem. É? Então, bom, algo da coisa em si mesma eu sei. Eu sei necessariamente. Quando Kant diz, nós nada podemos saber da coisa em si mesma, eu digo, não, ao contrário. Algo da coisa em si mesma você tem que saber necessariamente. Você sabe, e você mesmo acabou de dizer, que ela lhe transmite uma impressão que é amoldável à sua estrutura de percepção. Se o objeto não tivesse essa capacidade, ele não perceberia nada. Então, não basta que a sua estrutura de percepção seja capaz de apreender o objeto. O objeto tem que ser apreensível por ela. Então, esse é o ponto número 1. Segundo lugar, nunca ninguém viu um objeto isolado. Não existe um objeto sozinho pairando no ar. Por exemplo, eu pego esta xícara de café e digo, não existe nada, só existe esta xícara de café. Nunca ninguém viu isso. Sempre você viu objetos relacionados uns aos outros, por exemplo, colocados em diferentes posições no espaço, tá certo? E você vê objetos sendo usados e manipulados por outros seres. Você vê, por exemplo, um cachorro comendo uma linguiça, tá certo? Você vê o gato tomando, bebendo um prato de leite e assim por diante, tá certo? E você vê os seres, sobretudo os seres vivos, se relacionando uns com os outros. Portanto, aqui você tem três pessoas, A, B e C. Cada um vê os outros dois de acordo com a sua estrutura de percepção e os outros o veem de acordo com a estrutura de percepção deles, né? Ora, que não é a minha. Então, cada ser humano tem a sua estrutura de percepção e cada um amolda os estímulos à sua mente. Só que para isto é necessário que cada objeto tenha em si mesmo a capacidade de ser amoldado à estrutura de percepção de diferentes seres. Senão ele não poderia ser percebido, ou seria percebido por uns e não por outros. Volto ao exemplo, quando tem certas frequências de som que um cachorro capta e nós não. Essas frequências são amoldadas à estrutura, percebemos, do cachorro e não a nossa. Por isso mesmo nós não percebemos. Mas daquilo que percebemos, é absolutamente necessário que os objetos tenham em si mesmos a capacidade de transmitir estímulos que sejam amoldáveis, adaptáveis à estrutura de percepção de cada ente que os percebe. Um ser humano, outro ser humano, um gato, um cachorro, um elefante, etc, etc, etc. E é absolutamente necessário que esta capacidade esteja no objeto em si mesmo, e não somente na estrutura de percepção dos sujeitos cognoscentes. Porque se estivesse só na estrutura de percepção, então não haveria como distinguir os vários objetos. Então eles têm que ter algo em si mesmo, ou seja, uma capacidade de transmissão de estímulos que já é amoldável à estrutura deste e deste e deste e deste. E se cada um deles percebe esse objeto de uma maneira diferente, tá certo? É porque as estruturas de percepção deles são diferentes, embora o objeto seja o mesmo. O que implica que este objeto tenha em si mesmo uma forma adequada para adaptar-se à estrutura de percepção de cada um. Tá certo? Então, o exemplo que eu já dei muitos anos atrás é da águia, do sapo e do mosquito. Se uma águia enxerga a vários quilômetros de distância, então ela vê um sapo lá adiante e ela diz: é o meu almoço. Enquanto isso, o sapo, que só enxerga a 1 metro de distância, ele vê um mosquito e diz: é o meu almoço. Não é isso? Podemos conceber que estas diferentes visões fossem intercambiáveis? Isto é, que a águia visse como o sapo e o sapo como a águia? Não. Eles têm estruturas de percepção que os limitam. Então, porém, invertamos a pergunta. Seria possível que a águia fosse percebida pelo sapo como o sapo percebe o mosquito? Ou seja, em vez do sapo enxergar um mosquito a 1 metro de distância, 50 centímetros de distância, ele enxergasse ali uma águia. Isso é impossível, né? Então isso significa que cada um desses objetos não só tem a sua estrutura de percepção, mas tem a sua estrutura de transmissão. Senão ele não seria nada. Quer dizer, cada ente tem a capacidade de irradiar certas informações que serão recebidas diferentemente por diferentes sujeitos cognoscentes investidos de diferentes estruturas de percepção. Não é isso? Então, por exemplo, um mosquito, ele tem uns 1000 olhos na cabeça, ele não vê um sapo, ele vê 1000. Podemos trocar? É o sapo que vê 1000 mosquitos? Não. Agora, o mosquito tem uma forma que transmite imediatamente ao sapo a informação de que aquilo é uma coisa comestível. E o sapo tem uma forma que transmite imediatamente à águia a informação de que ele também é comestível. Mas, pergunto eu, a águia transmite a mesma informação ao sapo? Um sapo, quando vê uma águia, pensa: é o meu almoço? Ele nem vê a águia. Então, Isso quer dizer que a ideia de diferentes estruturas de percepção é impensável se não acompanhada das diferentes estruturas de transmissão ou de comunicação, se você quiser. Então, isso significa que, independentemente do que as coisas são em si mesmas, algo do que elas são em si mesmas eu tenho necessariamente de saber. Portanto, elas não são... É uma estupidez dizer nada podemos saber das coisas em si mesmas. Eu sei que em si mesmas elas têm essa capacidade. E que se não tivesse essa capacidade, não poderiam ser percebidas. Portanto, o em si mesmo deixa de ser esse grande enigma. O que nós percebemos são recortes fenomênicos e não as coisas em si. Isso é certo, tá certo? Porém, nós sabemos que esses recortes fenomênicos são diferentes para diferentes sujeitos percipientes e sabemos que a coisa em si tem a capacidade de irradiá-los diferentemente para diferentes sujeitos cognoscentes. Portanto, sabemos que cada objeto que existe é um feixe de informações que se diversifica conforme atinge diferentes sujeitos cognoscentes. Estão acompanhando aqui? Ora, isso significa que um mesmo objeto, um mesmo ente, ele pode ser percebido, ao longo da sua existência, ele será percebido de muitas maneiras diferentes, por muitos seres diferentes, tá certo? Mas que ele tem em si mesmo esta capacidade de irradiar todas as informações diferentemente para distintos sujeitos percipientes, senão eles não o perceberiam de maneira alguma. Ora, quando nós saímos daí e voltamos a estudar Aristóteles, e o Aristóteles pergunta o que é a essência de um objeto, o Aristóteles entende a essência não como uma forma estática e imutável e limitada, mas como um algoritmo, uma fórmula de transformações possíveis. Aristóteles é o inventor da ideia de evolução orgânica. Quer dizer, um ser, ele tem a sua fórmula que determina todas as possibilidades da sua transformação ao longo do tempo. Por exemplo, o processo, Aristóteles foi um grande estudioso de embriologia, então ele estudava o desenvolvimento de um mesmo ser, quer dizer, desde a sua fecundação, gestação e ao longo do desenvolvimento. Então, evidentemente, ele estava consciente de que se estivesse estudando um gato, e ele fez uma descrição da embriologia do gato, que é considerada até hoje a mais perfeita que existe, o gato era o mesmo desde o seu estado fetal até o instante que ele morria. Então, o que é a essência desse gato? É a fórmula das suas transformações possíveis, que exclui outras transformações como impossíveis. O gato não vai se transformar numa tartaruga, nem num urso, nem num ser humano. Então, isto é a essência, a forma das transformações. Ora, o conjunto das informações que este ser passa aos outros, aos sujeitos cognoscentes, ao longo da sua existência, faz parte dessa essência, obviamente. Quer dizer, um gato pode transmitir impressões de gato ao longo de toda a sua vida para diferentes seres. Um rato, um mosquito, um ser humano, etc, etc, etc. Todas essas informações que ele pode passar, tá certo? Estão contidas na sua essência e esta abrange todas as suas transformações possíveis, portanto, também todas as informações que ele pode passar e todas as moldagens que ele pode sofrer a todas as diferentes estruturas de percepção dos diferentes sujeitos que o percebem. Então, uai, mas se isto é a essência dele, se a essência de cada ser é a forma das suas transformações possíveis, e se essas transformações possíveis abrangem a totalidade das percepções que se pode ter dele ao longo da sua vida, então isso é o mesmo que dizer, nós sabemos praticamente tudo da coisa em si, isto é, da essência daquele ente. Então, a coisa em si deixa de ser esse mistério, tá certo? E dizer que eu percebo somente as aparências fenomênicas passa a ser um nada. Quer dizer, claro que a gente percebe aparências fenomênicas, né? E não a coisa em si. A coisa em si, ela existe no tempo, como um processo de transformação, tá certo? E como um processo altamente complexo de intercâmbios com o seu meio ambiente e com os outros seres, no qual processo se inclui todas as informações que ele emite e recebe de todos os seres que o percebem. Nós sabemos que isso é a realidade da coisa em si. Nenhum sujeito é imbecil de achar que quando ele vê um gato, ele está vendo o gato inteiro, em toda, vamos dizer, em toda a história do seu desenvolvimento. Não, quando você vê o gato, ele tem uma idade X. Ou ele é pequenininho, ou ele está crescido, ou ele está velho. Você só vê naquele momento. Então, a percepção tem essa característica. Ela só percebe o que está presente no espaço e no tempo. Não é isso? Ora, para que a percepção, os cinco sentidos, apreendessem por si mesmos uma essência, por si mesmos, né? Uma essência, seria preciso que a essência se reduzisse ao estado presente deste objeto, o que não é possível. Porém, é isso que nós percebemos? Claro, percebemos somente o estado das coisas no momento, tá certo? Porém, eu já expliquei em outras aulas, que quando você percebe um ente, você não percebe só a situação atual dele, a sua formato atual, mas você percebe uma tensão, ou seja, um conjunto de possibilidades de ação que ele tem. E se você não perceber esse conjunto de possibilidades, então você não é capaz de distinguir um gato de uma tartaruga ou de um poste, né? Então quando você percebe um poste, você sabe que ele não vai sair andando. Se você não souber, se ele não trouxer em si mesmo essa informação de maneira imediata, você não sabe que é um poste. E se você vê um gato, tá certo? Já está dada na forma dele a possibilidade de certas ações que ele pode fazer e outras que ele não pode. Por exemplo, ele não tem asas, ele não vai voar, né? Mas se você vê um pássaro, você vê que ele tem asas, que ele pode voar. Então esta capacidade que cada ser tem, seja os seres vivos, seja os seres não vivos, ela está embutida na percepção imediata. Só que quem capta isso não são os cinco sentidos, né? É a sua consciência por trás dos cinco sentidos. E é isso que eu chamo de círculo de latência. Quer dizer, são ações latentes que podem ser desencadeadas a qualquer momento e que fazem parte, vamos dizer, da forma lógica e, por assim dizer, também da forma visível daquele ente. Não é isso? Então, será que, por exemplo, será que você precisa ser muito inteligente para, quando você percebe uma bola e um cubo, você saber que não é o cubo que vai rolar? Hã? Qualquer bebê entende isso imediatamente, né? Portanto, essa propriedade de rolar, ela é inerente à forma visível da própria bola, né? E não é inerente à forma visível do cubo. Portanto, se o cubo rolasse e a bola ficasse assentada sobre um dos seus lados, tá certo? Bom, você veria que todo o universo está funcionando de uma maneira diferente do que você esperava. Mas isso nunca acontece. Então, se considerarmos como percepção sensível somente aquilo que presta atenção, isso aqui é uma sutileza. Somente aquilo que é percebido pelos sentidos enquanto tais, então você só perceberia formas estáticas, evidentemente, né? Porque não existe nenhum sentido que tenha a propriedade da continuidade. Todas as sensações que você tem são momentâneas, né? Então, a visão, por exemplo, você está piscando e você só percebe um ponto de cada vez, né? A audição, você também não presta atenção naquilo continuamente. Você pega um som, depois outro som, depois outro som. Então, isso quer dizer que existe um órgão qualquer que costura essas percepções. E esse órgão não é a inteligência humana. Nós não precisamos pensar para fazer isso. Não é o raciocínio que você faz. Eu digo, como eu percebo, por exemplo, o movimento de um gato? Eu digo, bom, com os meus olhos eu vi somente diferentes recortes do gato, né? Mas eu sei que ele está se movendo. É porque eu captei essas distintas posições do gato e depois montei o movimento na minha mente. Será que foi isto? Ou será que, além dos cinco sentidos, eu tenho um órgão que percebe a continuidade do movimento e que depois a razão decompõe em pedaços separados? Ou seja, a percepção, se Kant disse que o tempo é uma forma a priori da percepção, ou seja, só percebemos as coisas no tempo, então é claro que a percepção não pode se limitar aos cinco sentidos. Tem que ter um órgão de percepção de tempo e, portanto, um órgão de percepção de movimento. Então, isso quer dizer que, na percepção de qualquer objeto, eu já tenho uma noção do que ele é em si mesmo. Eu tenho uma noção da sua essência. E não posso não ter. É claro que eu só pego aspectos fenomênicos, mas esses aspectos fenomênicos, eles já me transmitem, eles estão ali para transmitir as possibilidades que uma essência está manifestando naquele mesmo momento. E se eu percebesse somente o aspecto fenomênico recortado, sem nada por trás, eu não perceberia nada. Então isso que é importante. Quando você percebe o aspecto fenomênico, você está percebendo a essência junto, por trás. Se não percebesse, você não perceberia nada. Você perceberia formas estáticas e não seria capaz sequer de perceber que o gato que agora está deitado é o mesmo que antes estava andando. Estão acompanhando isso aqui? Então você vê a imensa fragilidade da noção que o Kant tem de forma e matéria. Ele diz, muito bem, se esta crítica kantiana da metafísica não correspondesse a uma expectativa, a um desejo que estava vivo na cultura, na sociedade da época, ninguém prestaria atenção nisso aí. Quer dizer que Kant teve a repercussão que teve, é porque as pessoas queriam ouvir isso, de algum modo. Ou seja, queriam se livrar da tal da metafísica para, através disso, se livrar da religião. E acharam, bom, está aí a nossa chance. Tá certo? Então, isso quer dizer que Kant inaugura uma série de filosofias da negação, cuja crítica profunda ainda não foi feita, na verdade. Se faz um pouco aqui, um pouco ali, mas é toda esta ideia, vamos dizer, da filosofia crítica, começa, na verdade, com Descartes, o negócio da dúvida metódica. Eu já mostrei que a dúvida metódica não existe, que ela é apenas uma figura de linguagem. O próprio Luc Ferry se trai quando ele diz a dúvida hiperbólica, se trata de uma dúvida hiperbólica, de uma dúvida retórica. Ele diz, veja a palavra que você usou. É a dúvida retórica, portanto, ela é um modo de dizer e não uma coisa que você vai fazer realmente. Do mesmo modo, a filosofia crítica do Kant, ela é crítica só retoricamente. Uma verdadeira filosofia crítica, ela examina, em primeiro lugar, os seus próprios pressupostos. E isso aí, ninguém fez. Na verdade, com Kant, ninguém fez. Mesmo seus piores críticos, como Jacobi, na época. Você vê que Jacobi, ele se revolta contra o Kant, mas a mente dele está presa dentro do universo kantiano. Tem um monte de gente esperneando contra o Kant durante muito tempo. Até o século XX aparece gente esperneando. No século XX você vê Nicolai Hartmann e Ortega y Gasset todos esperneando contra o Kant e não conseguindo sair de dentro. Isso quer dizer que a crítica em profundidade tem que ser feita na base da pergunta: e se não fosse assim, como seria? Ou, para que as coisas sejam assim, o que mais é preciso ser? Então daí você está testando a teoria até suas últimas consequências. Mas acontece que quando um filósofo formula um problema pela primeira vez, ele não formula só a solução efetiva que ele está dando. Ele formula a própria colocação da pergunta. Então isso quer dizer que é difícil você sair de dentro do horizonte mental dele para ver as coisas de fora. Então, durante muito tempo, quer você goste, quer você não goste, quer você concorde, quer você não concorde, você está girando dentro do esquema que ele determinou. Então o kantismo se torna, vamos dizer, uma espécie de jaula na qual estão presos os seus adeptos e os seus adversários durante muito tempo. E eu digo mais, o kantismo é uma coisa que, se você começar a examinar por este lado que eu estou dizendo, não sobra nada. Ou seja, ele tem que ser rejeitado no todo. Isso está tudo errado da primeira à última linha. E tem, claro, que acertos acidentais. Isso é uma característica da filosofia moderna, eu já expliquei para vocês, quando você pega a filosofia antiga de Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Dan Scott, eles estão certos no geral e cometem erros no particular. E as filosofias modernas, ao contrário, estão erradas no geral, mas cometem acertos no particular. Por exemplo, você não pode aceitar a visão hegeliana de que Deus começou a tomar consciência de si mesmo na hora que ele criou o mundo, e essa consciência culmina na pessoa de Georg Friedrich Hegel. Você não pode aceitar uma coisa dessa, evidentemente é loucura, né? Mas isso não quer dizer que Hegel não faça análises brilhantes desse ou daquele período histórico, desse ou daquele fenômeno. Ele faz. Kant também faz análises brilhantes disso, daquilo, daquilo. Mas a sua filosofia como um todo, ela tem que ser rejeitada, porque ela está errada desde a base. Quer dizer, é uma proposta impossível. Assim como eu expliquei para você, a dúvida cartesiana é um projeto irrealizável. Não é que ela está errada, é que não dá para fazer, né? De um mesmo modo, a crítica kantiana não dá para fazer. Quer dizer, você vai descobrir, vamos dizer, as condições a priori do seu conhecimento, ou seja, você vai... Por trás de tudo que a humanidade enxerga, existe uma estrutura, e você enxerga a estrutura, porque você tem uma visão transcendental. Transcendental quer dizer, é aquilo que se revela na experiência, mas que depois de analisado, mostra que preformou a experiência, quer dizer, as condições prévias da experiência, às quais eu posso retornar por uma análise crítica, né? Então Kant faz uma análise crítica de tudo que a humanidade percebeu desde o início dos tempos, e ele dá aqui o quadro, né, das categorias da razão e das formas da percepção. E diz, olha, tudo que vocês perceberam está enquadrado aqui. Acabamos de demonstrar que não é assim, meu filho. Tem muito mais coisa que a gente percebe que não está aí. Por exemplo, a moldagem dos objetos da nossa percepção. Para que os percebamos de acordo com a nossa estrutura de percepção, é necessário que eles sejam perceptíveis pela nossa estrutura de percepção. E essa perceptibilidade deles pela nossa estrutura de percepção tem de estar neles e não na nossa estrutura de percepção. Portanto, algo da coisa em si temos de saber. E quando vemos que esse algo coincide exatamente com o que Aristóteles denominava essência, então eu digo, bom, eu não posso perceber a mais mínima aparência fenomênica sem eu captar instantaneamente a essência do objeto que eu estou vendo. Deu para entender? Então tá, vamos fazer um intervalo e depois eu volto. por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, hoje tem um monte de perguntas interessantes, mas vamos primeiro afastar uma aqui. É Douglas Gonçalves diz: eu li um post no Facebook do autor Francisco Raso. Ele faz 5 perguntas. 1. Afinal, do que trata a filosofia do Olavo de Carvalho? 2. No que a sua filosofia efetivamente tem contribuído para a história da filosofia? 3. Qual o problema central das suas reflexões filosóficas? 4. Seu pensamento está inserido em qual tradição e com quais filósofos se pode dizer que ele dialoga? 5. Quais as contribuições significativas para a epistemologia, metafísica, ética, filosofia política, etc, etc? Bom, eu acho que essas perguntas só podem ser formuladas por pessoas que desconheçam totalmente tudo o que eu fiz ao longo da minha vida, que não tenha nem lido os meus livros, nem acompanhado os meus cursos, nem coisa nenhuma. Quer dizer, não é possível que o sujeito não saiba a resposta disso, a não ser que ele ignore tudo e esteja chegando agora. Né? As 3 perguntas se respondem automaticamente por este curso e por tudo que eu publiquei. Quando ele pergunta, está inserido em qual tradição? Nenhuma. Eu transito entre elas sem nenhum problema. E quais filósofos que eu dialogo? Eu falo, bom, eu já publiquei um livro sobre Descartes e sobre Aristóteles, que pelo menos com esses dois eu estou dialogando, estou dando um curso sobre Kant, estou dialogando com Kant também. Tá certo? Então, sem contar a infinidade de coisas que eu publiquei sobre Karl Marx, né? Então, eu acho que aí já te responde automaticamente. No que sua filosofia efetivamente tem contribuído para a história da filosofia? Bom, esse é um problema para a história da filosofia e não para mim. Não cabe a mim fixar antecipadamente o lugar que eu vou ocupar na história. Isso é absolutamente, seria uma presunção absurda. Eu tenho alguma ideia dos efeitos culturais gerais que o meu pensamento pode ter no presente momento do Brasil, mas meu horizonte não vai muito além disso, não. Se fosse para me situar num momento da história, eu diria que é, vamos dizer, um momento atual, claro, da demolição da filosofia moderna. Mas, quer dizer, não sou eu o único que está empreendendo isso. Ela tem sofrido todo tipo de ataques desde muitos lados, a começar pelos próprios pós-modernos, né? E eu acho que toda essa mitologia da filosofia moderna está sendo demolida agora. E eu estou participando disso, simplesmente. Contribuições significativas para epistemologia, metafísica, ética, filosofia política. Bom, estética, nunca escrevi uma linha sobre estética. Até curioso, o sujeito já deu 2 cursos sobre filosofia política, ele poderia ouvir os cursos, mas qual é a contribuição dele? Está aqui. Você pega os 2 cursos de filosofia política e soma com todos os artigos no qual eu exemplifiquei o que estava dando ali, você terá ali umas 4.000 páginas de contribuição, né? Mas por que ele não vai estudar, pesquisar, em vez de lançar essas perguntas no ar? Porque ele está lançando retoricamente apenas, né? É só para fazer de conta que a resposta a tudo isso é nada. Qual é a filosofia do Olavo de Carvalho? Nada. Qual é a filosofia de Arte? Nada, nada. É só retórica, não é séria essa pergunta. Se isso fizesse a sério, ele investigaria, né? Não, vamos lá. Pedro Funari pergunta: eu gostaria apenas que o senhor elaborasse um pouco mais a ideia de que a essência não se resume ao estado presente. Bom, o estado presente, os cinco sentidos só podem perceber um objeto no espaço e no tempo em que ele está, em que você está ali também. Portanto, ele só percebe a presença imediata, os cinco sentidos. Porém, quando Kant diz que o tempo é uma forma a priori da percepção, quer dizer, você percebe tudo no tempo, então é necessário que você perceba também as transformações temporais, as quais não podem, por si mesmas, ser acompanhadas por nenhum dos cinco sentidos. Então, quer dizer que, além dos cinco sentidos, nós temos um outro órgão de percepção do tempo que nos permite apreender, por exemplo, a continuidade de um movimento. Não é isso? Então, a ideia, por exemplo, de que tudo o que nós percebemos são momentos e fragmentos é uma ideia errada. Você percebe o movimento com os cinco sentidos, percebe fragmentos com os cinco sentidos, mas você tem, além disso, por trás disso, você tem a percepção de tempo, a vivência de tempo. Então não é necessário você, por exemplo, nós sabemos que o olho humano, ele só pega, vamos dizer, um ponto de cada vez, e o resto articula como se fosse um fundo. Então vocês perguntaram, muito bem, mas se eu só percebo um ponto de cada vez, como é que eu tenho a impressão de estar vendo conjuntos? É muito simples, não é só o olho que está percebendo, existe uma consciência por trás. A consciência percebe no mesmo instante que o olho percebe. E não tem como você separar uma coisa da outra. Você pode distinguir, mas não separar. Tá certo? Vamos lá. Aqui o Alexandre Moreno dá uma pergunta, mas uma informação. Tendo em vista as novas e impositivas leis antitabagísticas, eu resolvi criar um site pró-tabaco. www.liberdadedefumo.com. Estou me baseando no site da Forces, mas gostaria de ter o apoio de alguém que dominasse melhor o idioma inglês, ou pelo menos alguém que estivesse disposto a entrar nessa luta comigo. Então, procurem o site dele, pelos que puderem ajudá-lo a traduzir o material da Forces, que é muito bom. Né? Será ótimo que o ajude. www.liberdadedefumo.com. Daniel Andrade pergunta: durante a aula o senhor falou do Luc Ferry. Ele fala no final do livro A Nova Ordem Ecológica que o comunismo acabou. Podemos confiar nele no conjunto de obras ou é um embusteiro persuasivo? Não, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é um sujeito que se desiludiu com o comunismo, como toda a intelectualidade francesa, e nós sabemos que é quase um reflexo automático. A hora que o sujeito, um indivíduo imbuído da mentalidade moderna, ele se desilude com o comunismo, ele passa imediatamente para o iluminismo, como aconteceu com o nosso Gianotti e muitos outros, o próprio Zé Guilherme Melchior, tá certo? Então, recua um capítulo na história do movimento revolucionário e adere ao que veio antes. Mas é um simples uma reação automática que não revela muito o espírito crítico. O espírito crítico deveria pôr em dúvida não somente o marxismo ou esse movimento revolucionário em particular, mas todo o ciclo moderno e, na verdade, toda a história da filosofia. Quer dizer, por que que nós temos necessariamente que nos situar a nós mesmos dentro de uma etapa da história da filosofia, aderindo a essa etapa? Por quê? Por que que nós não podemos ficar no ar e transitar entre várias épocas? Goethe dizia, para você escapar da mediocridade do presente, do tempo presente, você se refugia naquilo que nunca foi atual, naquilo que não está vinculado a um momento de tempo. Essa é uma capacidade que o ser humano tem. Por exemplo, quando você vê a formação de Santo Tomás de Aquino, ele recebe muita influência do ambiente, mas ele está muito mais ligado a Aristóteles, que foi 1400 anos antes, do que a tudo que estava no seu ambiente. É uma capacidade que nós temos. Quer dizer, se eu quiser moldar minha mentalidade pelos ensinamentos de Lao Tse ou de Platão, eu posso fazer perfeitamente. Quer dizer, essa vinculação à época, ela é, por si mesma, vamos dizer, um preconceito moderno. Quer dizer, o homem é filho do seu tempo. Eu digo, para você ser filho do seu tempo, você precisa ser filho da realidade, você precisa existir na realidade como um todo, para você existir no seu tempo também. Tá certo? Quer dizer, é que você tem o seu tempo, que é um horizonte em volta de você, mas por baixo desse horizonte existe uma realidade muito maior, e você está dentro de uma coisa, por que você está dentro da outra? Quer dizer, eu posso ser alguém do meu tempo, por que eu posso transitar entre todos os outros tempos? Senão eu não poderia. Senão, vamos dizer, o horizonte da época limitaria você de tal maneira que você não poderia entender nada do que veio antes. Isso às vezes acontece, quer dizer, às vezes certas tradições, certos ensinamentos são apagados de tal maneira que se tornam incompreensíveis depois. Mas, você veja, em pleno século XX foi possível, por exemplo, acontecer um fenômeno como esse arqueólogo polonês, Waller de Lubitsch, que esteve estudando lá o templo de Luxor e a ciência egípcia durante 30, 40 anos, e ele interpreta tudo no mundo à luz da ciência egípcia. Qual é a dificuldade de fazer isso? Qual é o problema? Quer dizer, se até dentro da perspectiva da ciência egípcia um indivíduo pode se situar, por que que eu não posso me situar na perspectiva platônica ou aristotélica? Por que que sempre eu tenho que ver tudo com os olhos do meu tempo, como se o meu tempo fosse uma autoridade terminal, coisa que por definição ele não pode ser? Se você fala tempo, é uma coisa que está transcorrendo e que vai acabar, meu filho. Você está vivenciando uma época da história da cultura, daqui a pouco você estará em outra. Tá certo? E o que era tido como certo aqui, estará errado ali e assim por diante. Então, estar num certo tempo é uma posição relativa e não absoluta, não um limite absoluto. Né? Então, para que um homem seja filho do seu tempo, é necessário que ele seja filho da espécie humana antes. Né? Ademais, veja, você nasce com as características biológicas da espécie que são permanentes, durabilíssimas, né? E a cultura do seu tempo você só vai adquirir depois, aos pouquinhos. Né? Ou seja, se você não desenvolver as características humanas gerais primeiro, muito menos você poderá se impregnar da cultura do seu tempo. Portanto, a cultura do seu tempo é superposta a algo que nós podemos chamar natureza humana. E pela natureza humana você participa de todas as épocas e pode transitar livremente entre elas e compreender e participar das perspectivas as mais antigas e exóticas. Você vê o impacto que teve no século XX europeu o estudo, vamos dizer, de tradições orientais milenares, que ninguém conhecia antes. Quer dizer, começa a interessar por isso no século XIX, mas ainda incipiente, com os chamados orientalistas. Tá certo? No século XX, por exemplo, quando Richard Wilhelm publica a tradução do I Ching, isso vira a cabeça de tanta gente e de repente você tem um monte de gente raciocinando como se fosse um chinês do século V a.C. E qual é a dificuldade de fazer isto? É? Então, a ideia de que todo homem é filho do seu tempo é que nem a história, é a conversa de que a história é a história dos vencedores. É um lugar comum, é um chavão. Tá certo? E chavão só serve para impedir você de pensar e de entender as coisas. Tá certo? Você ser filho do seu tempo é a mesma coisa que dizer que você nasceu no dia tal e tantas horas. Tá entendendo? Não vai fazer diferença. Né? Em segundo lugar, a ideia de que você tem de ser um homem do seu tempo se aprisiona na opinião atual. E na opinião atual de um certo grupo, que certamente será diferente de um outro grupo. Então, por exemplo, se você é um iluminista, digamos, liberal, você acha que você é um homem do seu tempo, mas do seu lado tem um marxista que acha que você é um monstro antediluviano. Né? Ou seja, você está atrás na história e ele está na frente. Quem está na frente, quem está atrás. Tudo isso, evidentemente, é relativo. Isso são poses, são atitudes, né? Na verdade, são fingimentos, tá certo? São identidades que o indivíduo veste em si mesmo como fantasias para reforçar o seu ego periclitante. Na verdade, se você tem uma personalidade intelectual bem formada, você está à vontade em todas as épocas. Você consegue pensar como o sujeito de agora, como consegue pensar no século XIX, século XVIII ou século IV a.C. Não tem. Essa dificuldade realmente inexiste. Né? Porém, você verá que essa coisa de ser o homem do seu tempo, às vezes é mais do que isso. Às vezes é uma adesão, uma identificação tão profunda com um certo círculo profissional, sobretudo isso dos professores universitários no Brasil, que chega a ser uma escravidão mental. Não é isso? Então, por exemplo, quando o cara diz: ah, o sujeito tinha estudado astrologia e desmoraliza. Eu digo: por quê? O que você sabe a respeito? Você estudou alguma coisa? Você acompanhou o debate astrológico do século XX? Você sabe alguma coisa? Não sei nada. Então você está baseado no quê? Numa opinião popular que você pegou, sei lá, do Fantástico, do Globo. Você não é respeitar, intelectualmente respeitável, você dizer uma coisa dessa. Não é isso? Então, por exemplo, o tempo que eu fiquei estudando astrologia foi suficiente para eu entender uma coisa. o renascimento tem algo a ver com o caráter do sujeito, e algo você pode identificar. Só que esse algo é muito pouco, né? Então, é uma coisa real, que merece ser estudada, merece ser aprofundada. Porém, não dá base para fazer o que os astrólogos fazem. O astrólogo pega o seu horóscopo e faz uma análise da sua personalidade inteira e fala horas, e descobre o seu inconsciente, os seus complexos, etc. Tudo isso é charlatanismo. Porém, é um charlatanismo que baseia num núcleo de verdade factual, estatisticamente comprovável. Então, quando a pessoa diz, não, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Eu já falei isso anos atrás. Ela não é nem uma ciência, nem uma pseudociência. Ela é um problema científico, né, que tem que ser resolvido mais dia menos dia. Né? E a falta de interesse por esse problema científico demonstra pouca inteligência. Esse indivíduo se contenta com mitos, com opiniões circulantes ou com a do grupo. Por exemplo, se ele é um astrólogo profissional, ele adere ao grupo dos astrólogos profissionais e defende a astrologia de unhas e dentes como se fosse uma ciência, um saber superior, etc, etc. Por quê? Porque isso lhe dá uma identidade grupal e uma segurança. E se ele é um professor universitário que está fora disso, ele vai falar da astrologia com uma superioridade imensa, embora não conheça nada a respeito. Não é isso? Já chegou, vamos dizer, ao absurdo de eu ser criticado por isso, por pessoas que são astrólogos, principalmente, e são apreciadores da astrologia, como, por exemplo, aquele tal de Mañavita, né? Mañavita é astrólogo profissional, gente, né? É um professor universitário, e fica descendo o cacete em mim. Quer dizer, como se, bom, eu estou acompanhando o crendice, falo, e a sua astrologia? Essa, se você lê a astrologia dele, não é um estudo crítico como eu fiz. É a astrologia mesmo. O cara adere à astrologia, acredita que é um saber revelado, alguma coisa assim. Eu digo, bom, isso pode. Agora, você fazer um estudo científico objetivo, não pode. É? Você vê aqui, eu trabalhei com isso durante algum tempo, e eu parei no instante que eu percebi isso. Falei, não, um fundo de verdade tem aqui, porque é um, factualmente você, e estatisticamente você comprova que tem correspondência. Só que é o seguinte, o que você tira do horóscopo de nascimento? Duas ou três informações. E isto é tudo. Por exemplo, quando a Veja foi lá me desafiar. Ah, se a gente te der um horóscopo de um sujeito que você não conhece, você consegue descrever a personalidade dele? Eu consigo, com duas condições. Primeiro, você tem que me dizer se a pessoa existe ou não existe. Não, três condições. Segundo, você tem que me dizer se é homem ou mulher. E terceiro, eu faço questão de que seja uma pessoa conhecida, né, para a gente poder conferir o que eu vou dizer. Porque se for um Zé Mané, fala, como é que eu vou saber se acertei ou não? A Veja topou e me trouxe o horóscopo. E eu li, disse, ah, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E dei a descrição da personalidade do Gabeira, Pedro Gabeira. Com muita exatidão. Só tem o seguinte, aquilo que eu disse era tudo o que se podia tirar desse horóscopo. Né? E um astrólogo profissional, o que que faria? Daria uma consulta de horas, fingindo descrever a personalidade inteira do cara, e fazer uma análise em profundidade. E aí entra no charlatanismo. Então eu digo, bom, qual é o limite entre, vamos dizer, o que existe de saber e o que existe de falso saber, o charlatanismo é uma coisa. Bom, esse limite é que esse é que é o problema. Né? Você precisa ver que essa questão da astrologia, ela preocupou algumas das melhores mentes da humanidade, Santo Tomás de Aquino, Goethe, Carl Jung, uma pá de gente. Então, é um problema sério. Mesmo que fosse, vamos dizer, a crendice, você ainda resta explicar, falou, mas por que que essa crendice conquistou tantas mentes assim ao longo do tempo? Qual é o fenômeno? Se você não se interessa por isso, é porque você é um sonso, você é um cara intelectualmente passivo, tá certo? Que repete as opiniões do seu meio ambiente. Então, o problema existe e tem que ser, vamos dizer, investigado. E eu, depois de tê-lo investigado com toda a seriedade, eu cheguei a essa conclusão. Olha, você tira ali duas ou três informações, mas isso é tudo. Não dá para fazer mais nada. Quer dizer, você tem ali uma base factual que justifica um estudo científico da coisa. Mas dizer que a astrologia é uma ciência, ela não é. Também é uma pseudociência, não é, porque tem uma base factual mínima. Então, existe um fenômeno astrológico, e esse fenômeno tem que ser estudado, né? Também, eu falei mil vezes, falei, como é que o sujeito quer saber se a astrologia funciona ou não funciona, se ele não investigou o fenômeno alegado pela astrologia por outros meios? Quer dizer, se existe uma relação entre uma coisa e outra, tem de poder ser comprovada por meios não astrológicos. se você prova por meio da não astrológica que não existe, então a astrologia toda ela cai. E se você prova que ela existe, isso não prova que a astrologia funciona. Prova que o fenômeno que ela estuda existe, mas não quer dizer que o que ela diz sobre o fenômeno seja verdadeiro. Essa confusão, ela é universal, né? Está tá disseminado tudo no e mostra que falta de senso crítico, falta de inteligência, tá certo? Ajuntada, vamos dizer, com uma presunção adolescente, na verdade, para não dizer psicótica, né? Como é o caso desse menino, Francisco Raso. Quer dizer, que é assim, é um poço de complexo de inferioridade, assim, imenso, imenso, imenso, imenso, tá certo? Poço de inveja, quer dizer, uma pessoa inteiramente fracassada, uma nulidade total, tá certo? E que gosta de assumir áreas desafiadoras para dizer coisas que ele nem conhece. Então, voltando aí ao Luc Ferry, né? O Luc Ferry é um grande conhecedor da obra de Kant e um excelente expositor da obra de Kant. Mas, como ele passou por este fenômeno, que é a transição do marxismo para o iluminismo, então o iluminismo para ele passa a ser o horizonte máximo de compreensão. Não é isso? E eu acho que pessoas assim deveriam ser expostas, por exemplo, a um banho de culturas orientais durante um tempo. Isso basta para libertar você da sua prisão temporal. Quer dizer, você estava preso no século XIX, marxista, agora você está preso no século XVIII, iluminista. E por que você não passa para o século XVII, XVI, século II, século III, e não sai da esfera europeia para você tentar ter uma visão mais universal das coisas? Que eu acho obrigatório para a formação intelectual do negro. Quer dizer, se ele não tem uma visão, vamos dizer, universal, capaz de compreender e assimilar várias civilizações, então ele vai ser sempre um provinciano. Ele vai passar de um tipo de provincianismo para outro, né? Em suma, vamos dizer, você vê que a proposta iluminista em si mesma, ela não estava errada. Aude sapere, ouse saber. Então, em si, essa frase está corretíssima, só que ninguém ousa, né? Isso é só da boca para fora. Se você tenta realmente saber, você, evidentemente, você vai mais dia menos dia descobrir certas coisas que o colocarão em oposição frontal a certos grupos, né, que são, por sua vez, provincianos e que têm um horizonte intelectual limitado e, ao mesmo tempo, uma presunção fora do comum. Né? Se nós pegarmos essas cinco perguntas aqui, eu acho que elas se aplicam perfeitamente ao Francisco Raso, né, no sentido negativo. Qual é a filosofia do Francisco Raso? No que ele contribuiu? A resposta é sempre nada, nada, nada, nada, nada, nada. Mas as minhas contribuições estão todas registradas, ou por escrito, ou em gravações, e estão acessíveis a qualquer um. Lucas Lacerda. O senhor conhece as investigações de David Hockney sobre o realismo da pintura renascentista de Caravaggio, Jan van Eyck e outros? Ele afirma que o realismo da pintura renascentista foi alcançado pelo emprego de uma técnica de espelhos e lentes. É verdade isso. E se não for o primeiro que disse isso, né? Mas sem isso seria impossível dar aquela impressão de profundidade. Quando você vê o quadro do Velázquez, As Meninas, por exemplo, né? No qual você percebe que no fundo tem um espelho, que esse espelho, tem uma cena aqui que tem as meninas com um cachorro, uma empregada, etc, etc, e no fundo tem um espelho onde aparece o rei e a rainha. E você vê que o Velázquez conseguiu colocar você na perspectiva do rei, como se você fosse o rei observando aquela cena e se vendo no espelho. Eu digo, epa, isso aí não é fácil, o rei não pode fazer tudo isso só por imaginação. Ele precisa ter algum aparato físico que o ajude a conceber melhor essas coisas. Então, essa tese está inteiramente... Eu não conheço, mas a tese em si, tal como você a resumiu aqui, ela é óbvia por si mesmo. Helder Pereira pergunta: quando Kant diz que não é possível conhecer a coisa em si, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo o que nós percebemos está delimitado pelo nosso aparato de percepção. Então, é a mesma coisa dizer, você só percebe o que você percebe. Né? E você nada pode saber da coisa em si mesmo. O que é a coisa em si mesmo? A coisa é considerada independentemente da percepção que você tem dela. Se você pensar bem, essa frase quer dizer o seguinte: você nada pode saber a respeito daquilo que você nada pode saber. Né? Ou seja, você não percebe aquilo que você não percebe. De certo modo é tautológico, tá certo? Mas como tudo que é tautológico, por outro lado é completamente vazio. Mas, então, eu procurei demonstrar durante essa aula que é impossível você perceber uma aparência fenomênica sem você saber algo da coisa em si. É? Então, é o contrário. A coisa em si é inacessível, não. Ela é acessível, e precisamente porque ela é acessível, é que ela pode ter, para mim, uma aparência fenomênica, senão eu não teria nenhuma. Se toda a forma do que é percebido fosse ditado só pela minha consciência, só pela espontaneidade. Existem duas coisas, ele contrasta a espontaneidade da mente e o dado, o que vem de fora, o que é imposto de fora. Né? Se a forma dos objetos dependesse inteiramente da minha espontaneidade, então eu poderia transformar uma tartaruga num elefante e qualquer coisa. O próprio Kant reconhece que não é assim, ele diz, algo tem que me ser imposto. Eu digo, bom, e este algo é apenas uma matéria sem forma? Impossível. Não podemos perceber nenhuma matéria sem forma. É impossível isso aí. Então, alguma forma o objeto tem que ter. Ele tem que ter uma forma para ele me poder transmitir uma aparência, que será diferente da aparência que ele transmite a uma outra pessoa. Por exemplo, se aqui tem um cubo, eu sei que eu estou vendo o cubo por um lado e que a pessoa que está na minha frente está vendo o cubo pelo outro. Portanto, é porque o cubo, o quê? Tem dois lados, é? Ou mais lados, pode ser visto por vários lados. Se eu não percebo nem isso, então não estou percebendo nada. Então, para que eu perceba uma aparência fenomênica, é absolutamente necessário que o objeto tenha a capacidade de me transmitir esta aparência fenomênica, como transmite outras aparências fenomênicas a outros seres que o percebem. E esta capacidade tem de estar nele, não pode estar em mim. Bom. Deixa eu ver se tem mais alguma que possamos responder hoje sobre todas. Guilherme de Bernardo Peixoto. O senhor tem recomendado combater os comunistas na nossa igreja, clube, escola, enfim, onde estivermos. E na nossa família, como devemos combater os comunistas, nossos queridos parentes? Digo, olha. É o seguinte, essa coisa é muito grave. Normalmente, se você vive numa democracia estável, tá certo? Você pode dialogar com qualquer ideia que seja, comunista, marxista, fascista, racista. Qualquer ideia deve ser encarada, em princípio, com neutralidade, compreensão e dando, e como diria o poeta, o Coleridge, com a suspension of disbelief. Ou seja, você suspende a sua descrença, suspende a sua suspeita e lhe ouve aquela ideia com o máximo de compreensão possível. Em princípio, podemos fazer isso. Porém, quando a situação se precipita, já não se trata de ideias, mas de uma luta de vida e morte pela implantação de um sistema comunista, então aí a coisa mudou de figura. Né? Então, isso quer dizer que qualquer tolerância exercida neste momento consiste em dar a vitória ao adversário. Tá certo? E essa vitória implicará a implantação de um regime totalitário, assassino, genocida. Nós já sabemos como é isso. O Brasil não vai ser exceção. Onde quer que você se aproxima do comunismo, começa o genocídio, como já começou na Venezuela, como já teve em Cuba, etc, etc. Mas ainda, eu lhes digo o seguinte, você vê que o nosso governo está empenhado em, primeiro, desarmar a população, segundo, desarmar a polícia, mas ele não faz nada para desarmar. Armar as quadrilhas de narcotraficantes e está fazendo algo para armar os militantes do MST. Então, eu desarmo você e me armo a mim mesmo. Eu estou fazendo isso por uma boa intenção? É impossível. Quer dizer, a democratização dos meios de violência é uma condição sine qua non para a democracia. É aquela tese do Carol Quigley. Quando todo mundo tem acesso às armas, você tem uma época de democracia e igualdade, e quando as armas se tornam privilégio de uma minoria, então você tem uma época de totalitarismo. Isso aí é óbvio, não precisa explicar muito. Então, quando você vê que o governo está centralizando o poder armado na mão não dos órgãos estatais, porque ele está até desarmando órgãos estatais como a polícia, mas na mão do partido, então você vê que existe um projeto de implantar um regime de força. Por que existe esse projeto? Porque o partido no poder, ele esgotou a sua fase de popularidade. Ele perdeu o encanto, a mística dele acabou. E por todo lado você vê explodir revoltas contra ele. Então, das duas uma, ou ele cai do poder, ele aceita cair do poder, ou ele vai tentar se manter. Para ele tentar se manter, agora só tem um jeito. Você tem uma política de força, ou pelo menos a garantia de poder exercer uma política de força se necessário. Não é isso? É, então, para isso, ele está tentando se armar e armar os seus partidários. Exatamente como fez o Hitler. Onde você, para ter uma arma, você precisava ter uma carteirinha do partido nazista. Né? É, então, vê se alguém vai invadir um acampamento do MST e apreender as armas dele. Mas nunca que vão fazer isso. Ao contrário, vão entregar mais algumas armas. Né? Em seguida, você vê que o governo está acelerando a formação da Unasul. A Unasul tinha entrado em decadência, tinha pifado. Eles estão restaurando agora com urgência. Porque, através da Unasul, você tem convênios que o exército de um país pode usar, atuar no outro. Isso quer dizer que, como o governo não tem, por si mesmo, uma força armada suficiente para implantar um regime de força e não dá tempo de construí-la, né? Então ele precisa ter esta garantia de que, em caso de emergência, ele poderá utilizar-se legalmente de exércitos estrangeiros. Agora, numa situação desta, é o momento de você dialogar de igual para igual, democraticamente. Não, mas isso aqui é uma disputa de poder e de poder armado. Passou por uma outra fase. Tá certo? Então, você vê que chegou ao ponto em que, se eu resumir, ou o Brasil acaba com o PT, ou o PT acaba com o Brasil. Quer dizer, acabar literalmente, integrar o Brasil num governo latino-americano onde qualquer exército pode invadir o país a qualquer momento, legalmente. Né? Isso aí, vem lá um negro da Venezuela de Cuba para matar brasileiro, e isso será legal. Né? Isso é absolutamente intolerável, sob qualquer aspecto que seja, e assim, acabou o diálogo, meu filho. Então, agora, vocês usam os instrumentos que têm, nós usamos os que nós temos. Você tem os truques, você tem a política parlamentar, você tem a propina, você tem os meios administrativos, tem tudo isso. E nós, o que temos? Nós temos o povo revoltado. Cada um tem uma arma, né? Então, assim, as perspectivas do povo são melhores, a longo prazo. Mas a aceleração, a precipitação dos acontecimentos favorece o quê? O governo, que ele tem meios de ação a mais curto prazo. Então, essa é a situação. Então, acabou o diálogo e qualquer tolerância com comunistas se torna, nessa altura, um verdadeiro crime. Quanto aos seus queridos parentes, eu digo, olha, se você faz questão de que eles gostem de você, você está liquidado, meu filho. Então, é o seguinte, você tem amor por eles? Então, xingue-os. Humilhe-os. Por quê? O sujeito estar comprometido com o comunismo é um pecado monstruoso. Não é bom para ele. Se tirar qualquer neguinho do comunismo, é o bem que você faz para ele. Se isso custar a humilhação dele, uai, quantas vezes você não é obrigado a humilhar uma pessoa para tirá-la de um vício, da criminalidade? Você põe, você está metido em drogas, né? Tudo que você falar contra a droga vai humilhá-lo, não é isso? Não tem jeito de você fazer isso de maneira doce. Se você descobrir alguma sorte sua, mas em geral isso não é possível. E segundo lugar, na presente situação não há tempo. E por outro lado ainda, a rejeição que você tem, vamos dizer, dessas ideias, que já não são somente ideias, são projetos de poder, é um elemento fundamental para formar a sua personalidade. Quer dizer, qual é a sua rejeição do comunismo? É uma rejeição hipotética, né? Puramente teórica. Quer dizer, você tem suas objeções porque o comunismo é improdutivo, porque isso é... Mas se vier um regime comunista, você vai aceitar? É assim a sua reação? Isto cria um tipo de personalidade. Isso cria o Geraldo Alckmin, tipo Geraldo Alckmin, né? Zé Serra, essa gente toda. Né? Por outro lado, se a sua rejeição for definitiva, fala, não, eu morro para que isso não aconteça. Bom, aí sua personalidade é outra. Então é uma questão de quem você quer ser, não o que você quer ser, mas quem você quer ser. Então é importante, vamos dizer, essa demarcação de território, né? E você pode tolerar uma ideia diferente, mas você não pode tolerar um projeto de poder diferente. sobretudo se esse projeto de poder já está se armando. Está se armando para quê? Para fazer afagos na sua cabeça? Não é isso? Então, trata-se, vamos dizer, de preservar a sua vida e a dos seus próprios entes queridos, porque as primeiras pessoas que morrem numa revolução comunista são os próprios comunistas. A gente sabe que isso acontece em toda a revolução. Se ver, da elite de líderes que fez a revolução cubana, só sobrou dois: Raul Castro e Fidel Castro. Os outros todos foram assassinados. Na revolução russa, a mesmíssima coisa. Na revolução chinesa, a mesmíssima coisa. Em todo lugar onde você vê uma revolução comunista, isso acontece. Ninguém mata tantos comunistas quanto os comunistas, né? Se você pegar assim, vamos ver quantos a direita matou. É X. Quantos comunistas mesmo mataram? É muito mais. É incalculável. Né? Então, pode ter certeza que muitas dessas pessoas que estão entusiasmadas com o PT, amanhã ou depois elas se desiludirão tarde demais, quando estiverem em risco de vida. Quantas pessoas não se arrependeram do comunismo quando elas já estavam na cadeia comunista, quando estavam no Gulag? Quantos marxistas sérios? Imagina, lê a história do Plekhanov, ou lê a história do Trotsky. Né? A hora que você percebeu, falou, porra, me meti no meio rascado. Falei, é tarde, agora você vai morrer. Então, é disso que você está preservando essas pessoas. Né? Bom, eu acho que não dá mais para ir adiante hoje. Então, eu acho que até a semana que vem. Muito obrigado. Ainda devemos continuar com o canto por mais algum tempo, tá? Até a semana que vem, muito obrigado.